sorte de um futuro errado que tentaram nos impor. Temos nossas próprias forças, não podemos nos render. O descaso não, o descaso não. Países vão à guerra e não olham pra lá.